Sem sorte corre dos becos pra rua pra se livrar. Faz a fuga, se esquiva, se curva do mal dos brinquedinhos que fura, que tá na cola. Louco se desenrola, a fita é da hora. Na rua os boca de basculha pra fora sem dar nó. E o que vem pró só frevo no gueto. E o de menor que assume o B.O. na quina. Os boca de basculha que sempre cai nas vitamina. Com as vista meio baixa no embaço da neblina. Vai além, só não pode dar mole. Pois se pisou em falso, vá, vagabundo sobe. De glock os louco vem na cola, que sabe que a fita é forte. O molho tá mil graus e só não cai quem não se envolve. Boca de basculho, boca de basculho. Quem fala o que quer, sente o que não quer. Solta. Boca de basculho, boca de basculho. Quem fala o que quer, sente o que não quer. Solta. Boca de cu, se cuide, boca de basculho. Se sorte corre, os boca de basculho na neurose, na mira da Glock, que sempre se fode. Sem sorte corre. Na senhora madruga, na rua flutua e corre da bura que é pura. Sem sorte corre, os boca de basculho na moguela, que cai na viela, favela, quem cobra os veste. Sem sorte corre, os louco quem é, a rua mostra quem é. Somente os boca de basculho no beco que. Sem sorte corre, Joe, rasgue essa mala, no gueto deu brecha. Vagabundo na reta que não deixa falha, dispara, mostra a cara, tem dó de nada. Moscou é um dois, sem pose pra ver o flash da máquina. Que cê quer, proceder já tá igual dos gambé. De butuca, paisano na rua, aí pra correr. Pra cê ver que a lei aqui não deixa se envolver. Os boca de basculho é pelo certo aqui. Sem sorte corre. Se cuide, boca de basculho. Boca de basculho, quem fala o que quer, sente o que não quer. Solta. Boca de basculho, boca de basculho. Quem fala o que quer, sente o que não quer. Solta. Boca de basculho. Cuide, boy, deixa de falar besteira. Seu vacilão, acorda e não dorme na beira. Vive tirando onda com seus cordão de lata. Ai, vagabundo, tá bem na fita. Só conversa afiada, pra piorar lá na favela, paga de bandido. Ganhei o tiozinho aí. Só no grito. Ah, sai pra lá, seu bela saco, vê se rala os peitos. Quer ser destaque na favela? Toma três no peito. Aqui no gueto, os dedos de gesso vai botando medo. Pois quem mata mais ganha medalha, honra é desse jeito. Já passei veneno, mas tô no sustento aqui sem fita errada. Moral de homem eu sempre tive, nunca deixei falha. Tipo os canalha que assalta quem não tem nada. Atrasa lá do negativo, sai da minha aba. Aqui não é lock nem boqueta, vem mexer. Checa os pobres, favela é o crime. No crime, nego se fode. Boca de basculho. Se cuide, boca de basculho.